07 no centro, Recife é 125 decimal 1, na Terra 128 decimal 31. Terra Recife é 5, por outra 235, azul 4207. Sabe o final da 1 na solta, tá batendo Lima, Lugol? Batendo Lima, Lugol, pouso autorizado na pista 17, vento de 150 graus com 099, que negamos 08. Lima, Lugol. Travessino na escuta do controle Salvador. Travessino, o controle Salvador, confirma o tipo que mantém? A intenção do senhor ingressar no, nos corredores ou prosseguir via litoral sul? Primeiro uniforme que encontrou o controle? Não foi entendido, clareza uno, que ele não sabe que ela. Manter o monitoramento, confirma as regiões de sobrevoo. Entendido, setor de caixa pregos e setor sul da Bahia, o que ele informa que eu? Setor ingressando na Bahia, o que ele informa que eu? Não atraso conhecendo o setor. Autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no localizador 0, para trás. 1-2-5-0, chegada para 2-1-3, QNH-1-0-1-8. Chegada 2-1-2-8, 2-5-0. Chame fora do solo, vento de 160 graus, 08 nós, que negão no 0-1-8 em Salvador, o Papa Romeu Terra, meu Golfo. Decolado aos 4-7, vai se afastar até a Brante, senhor? Afirmo que é dado da fala do copo. Copiado, senhor, então mantém essa frequência, aguarde para transferência de comunicações até o meu grupo. A matéria aguardando, até o meu grupo. Qual as condições de alinhar e decolar, agilizando manobra, senhor? A linha decola pistão no zero, o Papa Romeu Alfa, Papa Oscar, vento de 160 graus, 08 nós, que negão no 08, agilizando na medida do possível, Alfa Papa Oscar. Boa tarde, Papa Romeu, Thiago Atel. Está em contato com o radar. 60 milhas, nordeste do Zé Salvador, retrô de ponto. A intercepção chega da ponta. Quem negar no 08, reporte no ponto e da esquerda. Prisado, Pingo VR, Vitor Tiago da Tel, reporte no ponto e da descida. Transação terça para 4.000 pés, Kennedy 08. Estabilizado em 4082. 4.0, eu também chamo a terça, Salvador 18, decimal 95. 18, 4.5, Salvador, Azul 4082. Azul 4082. Bom dia, tráfego obstado, Kennedy 018. Pouso autorizado, senhor, na pista 10, Lontes de 140 graus com 10 nós. Eu vou lá na 0, Azul 4082. Papa Romeu Alfa, Papa Oscar, decolado aos 49. Mantenha a proa ecológica 2.000 pés, senhor. Após curva à esquerda na subida lotar, atento a um Robson 44, decolado de um heliponto próximo que se encontra 500 pés à sua esquerda. Não interfere com o seu eixo de decolagem, Alfa Papa Oscar. A gente vai até a 2.000 pés à curva à esquerda com a proa de lotar. Sabe, Alfa Alfa. Pegando o Futebol Oscar, decolado 5 já. Chame controle Salvador, frequência 120 do Espanhol 8. 120 do Espanhol 8, grava. Romeu Hotel Romeu Golf, chame agora o controle de Salvador na frequência 120 decimal 8 Golf até volta. Vai chamar o controle até a volta, até o Golf. A intenção é manter essa prova por quantas milhas? Mantenha o ponto de espera que estamos usando, senhor. Romeu, até o meu voo. Romeu, voo, se prossiga visual rumo nordeste, confirma aí já de sobrevoo. Já está na região sobrevoo, pedágio da Praia do Coco, até o meu voo. Entra. Romeu, se escutar o checo 3 de pulso, chama a torre de Salvador em 1.8, decimal 9 e 5. Pouso autorizado, pista no 0, gol no 250. É só para confirmar o vento. Vento de 130 graus com 10 nós, gol no 250. Obrigado, senhor. Autorizado, pouso 10. Autorizado a alinhar e manter a pista 10, 3885. Romeo Alfa Delta Oscar, que está em posição agora de 211 a 28 milhas, com almo sudeste, passando 065, descida para 4 milhas, Titã Papa Alfa, Tango 4. Informa tráfego 2 horas e 5 milhas, 1 ao 3, cruza nível 065 para 4 mil pés, tipo um papa, um carajá. Autorizando o decolar, pistão 0, vento no 5, 0 graus, 07 nós. Controle. Só uma informação, qual tipo de monitoramento que o senhor está efetuando? Tokyo, Índia, a torre solar. Documento aprovado, chame pronto para o táxi, para Tango Bravo, Kilo Índia. Só para o outro, confirma o tanto que entrega na subida. Só para o centro de três, quatro, cinco, roda. Frequenciando 20 decimal 8, bom voo. 1208, bom voo. Sai, o Jalapão. Alberto, tá 3, 895, bom voo. Papão Léo, Papão Léo, Papão Léo, aqui de Vita atrás, por esquerda, proa norte. O limite ao cruzar nível 050 é essa navegação para o Esconde. Para a nossa, número 050, Code Conde. Corrigindo, não está com corrigindo. É autorizado voar direto no táxi. Informação para o Papa. Desconsidera a mensagem, vou direto no táxi. Alfa Papa Oscar. Vou direto O 3095, contato radar, suba via, saudação, rumo para o nível 340. 340, tá, 3895. É possível voar Leda? Vou Leda, tá, 3895. Vou de Leda, obrigado. Isso te alertou, vista para 2010. 2010, já legal. Isso te alertou, informa o tráfego... 1 hora, 8 milhas, rumo ao noroeste, cruza, matei 4 mil pés, corrige, cruza, 4 mil pés, tem subido. Acesse, porém, aqui, olha só. Vitor Tchazetel, como esquerda, pro 190, esquerda 190, Vitor Tchazetel. Esquerda 190. Essa proposta, pro ideal, para lotar, esquerda pro 010. 010. Papa Oscar, tráfego na sua direita, tráfego 3 horas, meia dúzia milhas. O tipo é um carajá, já cruza 3.500 pés em descida. Já está cruzando 0.4, Papa Oscar. Até o tráfego ultrapassado, resta uma navegação para o VR, aguardando para a modificação do plano. Já presente, eu fui modificar. Olha só. O plano de meia cancelado é 00, desça para 15003, resta uma navegação para o da rotatória. A da rotatória é 1107, olha só. Sou Codu, boa tarde, só 3745, antena da 104. 3745, autorizado a linha de decolar da pistão no zero, vento de 130 graus, 09 nós. Fecha a linha e decola, dá uma zero, tá? 3745. Bom dia, 3346, sua identificação de serviço chegada por Médio 1 para 2010, General 1018. Informo que agora está em contato radar 10 milhas sudoeste do Velho de Salvador. Confirmo que vai ter essa pena por mais quantas milhas? Tatuna, a questão do comandante, o TAN 3436. Maravilha, vamos lá, que tá, então, obrigado. O 3895, quando possível, solicita a morte, agora. Ah, e o TAN 3296. Valeu, obrigado. Olha só. Belo 600, confirma? Uma hora. Uma hora de voo, se estimar de pouso é uma da tarde. Uma hora de voo. Muito gratidão no 605, é o relógio está no 505, se estimar de pouso. Mantenha as 510, para informação de voo na escuta permanente. Até o meu voo. Escuta permanente, voo. Salvador Ozan, 343, empresa. Liberaria o restante de velocidade, empate, está no 343. Cancelado a restrição de velocidade, que é 3436. Muito obrigado. Salve, despacho, good afternoon. This is Olympus 08, passing 1000. Book a despacho, depart transition. Olympus 08, we have contact on the departure, climb via Puka, departure, step level 250. Climb via Puka, let's show step level 250, Olympus 08. Confirma. 050 para Papará. 050, deixa eu manter o número de voo 050 para Papará, meu ar, Alfa Papará. Conta no Victor Charlie Hotel. Pouso autorizado na pista 10, vento 150 graus, 08 nós. Vai, hotel. 5 decimal 1, até o número 28, decimal 35. 45, chame centro Recife, frequência 125-1, término 28-35. Obrigado, desse mantendo o voo 080. Oscar, frequência do centro Recife para serviço de informação elétrica será 126.85, a secundária 125.45. Aguarde transferência de comunicações. Algo que no índio é autorizado ingresso, chaminhado e pronto. Alinhamento e decolagem 1 no 0, 1 no 0 ou 1 no 8. Hotel Romeu Golf, quando em Itapuã. Chame o controle de Salvador na frequência 120.8. Camarão, controle, Hotel Romeu Golf. Aumente a nossa Fox possível. Aqui no Índia, aguarde aproximadamente 2 minutos para sua decolagem. Mantenha a atitude de tráfego, confirme o nível que mantém. Mantenha o nome de em forma visual com campo vertical criado. Já leu a fofoca. Motor é sofá Romeu, tá um bom. Não, meu gosto possível. Já sobrevoa e tá por aqui, entra saiu na sua escuta. Mantenha a linha do literal, papão, meter o meu gosto 500 pés. Tá mantendo a sua escuta. 500 pés no farol de detalhe, e tá por aqui. Não interfere com a sua aproximação 3436, aguarde que está livre. Tem agora a autorização para 3436. Tem o seu controle de Salvador? Eu inclusive é esse correto, Salvador, é mais isso. Eu inclusive é esse contact now, this is center frequency 126.5, alter 125.45. Muito obrigado, bandido. Bom dia, senhor. Sim, não consigo compreender. Sim, mantemos o voo 075 Alfa Paparosca. Confirmando após o 360. Procede na proa? Após o 360, segue na proa? Da saída da TAP? Paparosca após ascensão para nível 075, prossegue na rota para Paulo Afonso. Controle Salvador, Paparosca 2733. Professor 2733, aguarde. Alfa Paparosca, nesse seu controle. Prossegue para nível 075, prossegue na proa de Paulo Afonso. Olha, Salvador, batalha do Canelo 6213, perfil da Tango 1, cruza 3. Tenente 313, contato na decolagem, suba a via saída de São Bruno, tensão do óculos para nível de voo 360. Tensão 360 no perfil, possibilidade de voar do óculos? Aguarde. Obrigado. Senhor 2733, vê se mantém o nível de voo 060. Não deve interferir com a sua decolagem, contatando o grave que vem já. Acessando o código 01, onde é? 3436, no solo 19. Libera aqui para a próxima intersecção direita, chame solo Salvador na frequência 120, decimal 8, senhor. 308, por favor. Perdão, espero que eu desse. 121, decimal 9. 121, decimal 9, é solo. 129, obrigado. Será meu grupo, professor. Será o sobrevoo, retorne em imagem. Chame a torre 118 decimal 95, até o meu voo. Corre, Papa Romeu, até o meu voo. Até o meu voo, prossiga. Zero, sobrevoo, retorne em imagem, tá? Fala aí, Papa. Hotel Doutor Romeu Golf, mantém essa ponte 500 pés, eu tenho um Papa Alfa 3-0 decolando agora da pista 1-7, o mesmo já está ciente do seu tráfego, confirme quando visual com o mesmo. Vai chamar a visual Hotel Romeu Golf. Papa Michel em Papa. Papa Tango Bravo, Kilo Índia, decolado aos 2-0. Confirme esse visual com Robson 44, mantendo agora 500 pés do ponto. Negativo, não visual, mas já cruzou 1000 pés, bravo que lenda. Cruzando o pé, ciente, eu chamo agora o controle Salvador em 120, decimal 8, Papa Tango Bravo, Kilo Índia, até um bom voo. Controle Salvador em 120, decimal 8, bravo que lenda, obrigado. Papa Romeu, hotel Royal Golf, referido tráfego, cruzando agora 1000 pés, autorizado o cruzamento do eixo de aproximação da pista 120, por gentileza confirme, intenções de pouso na Neymar? Afirma, apesar do cruzamento, camarada Neymar, até uma boa. Aqui no dia, chame curto e final para o Rimar, Papa Romeu, até o Romeu Golf. Tomará até o Romeu. Saída Abo 1 para o nível 040, Bravo Kilo Índia. Papa Romeu, Bravo Kilo Índia, mantenha 3 mil pés até 2,5 milhas de Salvador. 3 mil pés até 2,5 milhas de Salvador, Bravo Kilo Índia, na saída Abo 1. Check Mike Lima, na Lima, para ingresso no pátio principal, chame solo Salvador, frequência 121, decimal 9, Oscar Golf Uniforme. Para Oscar, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45, para serviço de informação elétrica. Até o Romeu Golf, considerando Oferece seu solo alço 25 a estacionar frequência livre. Bom descanso. Autorizado o Alfa Fox prosseguir. Charlie Alfa Fox Trot, prossiga via Lauro de Freitas. Chame na vertical de Lauro de Freitas, aguardando o cruzamento da pista 1-0, Papa Romeo Charlie Alfa Fox Trot. Tráfego ainda não avistado. 7, Tanto, no seu Transés Norte, agora afastado 3 milhas e meia. Pode chamar na vertical Lauro de Freitas, é o Alfa Fox. Chame a torre, Salvador, 1-9-2-9-7. Você é 2733, você para 2000 pés, só deixa o voltímetro 9-0-1-7, apresente o procedimento da SF Show, vamos estabilizar. Você é 736 para 2000, autorizado o final do LSX-3, é pontuará estabilizado. Charlie Alfa Foxtrot, aposto que quando na vertical de Lauro de Freitas irá aguardar um pouso na pista no zero da Airbus Datan agora na final, sente? Sem problemas, comandante. Estou aqui na sua vertical, na vertical de Freitas, na sua conta permanente. Operado, mandei um setor, aguarde as instruções de Charlie Alfa Foxtrot. Sete. Transformadora, está 3378. 378, o tráfego avistado, que negou no 0 no 7, pouso autorizado a pista no 0, tinha vento de 1,30 graus com 089. Vamos autorizar 1,0, 3378. 378, reporta um tráfego Alfa Sierra 50, mantendo espera à sua esquerda. A esquerda da pista no 0 manterá o setor, não interfere com seu pouso, 3378. A Charlie Alfa Foxtrot, confirme se o voo para a base da TAM, agora prestes a tocar na pista 10. Correio. Assim que o mesmo tocar, tem livre cruzamento, pista no 0 para o pátio 3, já chame curta final, Charlie Alfa Foxtrot. Certo, o deputado está autorizado, após a passagem do TAM, prosseguir a retaguarda do mesmo, direto para o 3, Alfa Fox. Atento a um aeronave efetuando rebote agora no pátio 3, A retaguarda deste reboque tem livre o toque no parte 3 de chame para o nova decolagem. Positivo. Já livrando agora 1-0. O Alfa Foxtrot. Gente. Foxtrot, evite sobrevoos de aeronaves no solo, ok? Positivo. Vamos posicionar aqui no 7-1-1. Gente. Salvador, Conselho 2733, estabilidade final do ILS. Conselho 2733, tráfego ainda não avistado, aqui no 07, continua a aproximação, a voz de tradução de pouso, senhor. Eu tenho o Embraer da Azul, presta a iniciar a rolagem, pista no zero. Sim, Salvador, autorização, Conselho 2733. 4463, autorizado a decolar da pista no zero, vento de 150 graus com 089, que legal no 017. Gente, Foxtrot, chame para a decolagem. Ciente, controlou, chame para a decolagem. Positivo. 2733, tráfego avistado, pouso autorizado na pista 1-0, vento de 1-4-0 graus com 1-0 máximo. Eu acertei no pouso. Decolado aos 3-2, chama agora o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8, chama bom voo. Controle 120, decimal 8, ligado ao trabalho, 44 metros. Cinco ciente, Vitor Charlie, hotel autorizado o cruzamento, estacionar frequência livre, bom descanso. 463, passando mesmo, 1400 na pescoça. Azul 4463, contato a venda decolagem, surgiu um terminal de voo 180 via Seda Coral 1 Bravo. Via Coral 1 Bravo, sobe a 180, azul 446. Tá passando o Kilo, uniforme Kilo na escuta? Sim, tá na pista no zero, senhor. Qual radial a distância de Salvador? Ainda mantém 500 pés, confirma. Ativo, que o uniforme que eu confirmo estimado para o regresso do CTR e Salvador. Entendo que o estimado para ingresso na CPR Salvador é 1400. Confirmando 1400, local, horário local. Informe que não escuta. 1405, horário local, confirma. No 700, retorno na CPR. Frequência livre para coordenação, mantenha 500 pés, subir a voo visual. Chame novamente ingressando na CPR em Salvador. Que uniforme que é? Bravo com o índio, forma o inglês descido.